Está começando o programa Ondas no Ar. Eu sou a Lia e hoje quem vem aqui conversar comigo é o Seu Manuel, responsável pelo Moçambique Esperança, uma das tradições mais antigas de cultura popular aqui da cidade de Monteiro Lobato. E antes mesmo do programa começar, eu já aviso que está rolando um abaixo-assinado pedindo para a prefeitura um apoio de transporte e alimentação para o Moçambique poder viajar, poder mostrar o seu trabalho, a sua arte em outras cidades do interior. Então, quem puder, quando passar pela mão aí, assina o abaixo-assinado para ajudar o Seu Manuel. E bora começar essa conversa? Tudo bem, Seu Manuel? Tudo bem. Como é que você está? Bem, graças a Deus. Apesar do cachorro, né, vindo pra cá. Seu Manuel veio pra cá e foi mordido por uma cachorrinha, mas já tá tudo bem, né, Seu Manuel? Tá. Conta pra gente, como que esse Moçambique, essa história, essa herança chegou nas suas mãos? Então, o Moçambique foi iniciado aqui no município de Monteiro Lobato, no bairro da Pedra Branca, em 1940. Então era um tio meu, né, que era casado com a minha tia, e por nome de Francisco Lourenço, e o meu pai José Jacinto. E então esse tio meu, Francisco Lourenço, viu essa dança em outro lugar, em uma outra cidade. E ele era morador da Pedra Branca, mas ele, né, foi lá numa cidade e viu a dança do Moçambique, e achou muito bonito, contava, né, meu pai contava, que ele achou muito bonita a dança e convidou meu pai para formar um grupo. Que legal. E aí eles se reuniram lá, né, um grupo de companheiros lá e formaram a dança do Moçambique em 1940. Que legal. Então, desde 1940 existe essa dança aqui no município de Monteiro Lobato. E Francisco Lourenço foi o mestre do grupo de 1940 até 1960, e o meu pai era o ajudante dele. Então, aí quando ele faleceu, Francisco Lourenço, o meu pai assumiu daí como o mestre do grupo de 1960 até 1997. Aí o grupo até meu pai passou para o meu irmão mais velho cuidar do grupo. Uhum. Só que ele, em vez de cuidar do grupo, ele acabou com o grupo. Sério? É. Ele parou o grupo aí e o grupo acabou. Então aí, como eu gostava muito dessa cultura, e eu resolvi formar um grupo. E eu aprendi a dançar de 6 anos de idade até 12 anos, eu dançava junto com meu pai. Mas aí, de 12 anos em diante, eu não dancei mais, eu passei a tocar instrumento no grupo. Uhum. Que foi preciso também, né, que faltou a pessoa que tocava, aí eu que passei a tocar. Que legal. E então aí, quando foi em 2002, e o grupo estava parado, meu irmão acabou com o grupo, né? Aí eu formei um grupo na Vila Esperança, só com criançada na época. E nós fazíamos o ensaio de frente à casa do... O nome do companheiro é Edmundo, mas o apelido é Palito. Então, o Palito está junto comigo no grupo desde o primeiro minuto que eu comecei o grupo. De frente à casa dele lá, que é uma rua sem saída, né? Uhum. Então, não tem perigo de estar passando carro. Então, é lá que a gente fazia os ensaios. E sempre chamou Moçambique Esperança? Não. Moçambique, no tempo do meu tio... Meu pai, não, meu tio e depois meu pai, era Moçambique da Pedra Branca. Era conhecido por Moçambique da Pedra Branca. Uhum. Porque Zé era morador de lá. Então, aí, como o grupo deu essa parada e eu formei ali na Vila Esperança, Aí tinha um assistente social aqui por nome de Zulene, e ela foi ver o ensaio lá, uhum, e gostou muito. Aí falou assim para mim assim, olha, você vai... Ela perguntou, e como é que chama o grupo? Eu falei assim, ah, o grupo, falei, no tempo do meu pai era Moçambique da Pedra Branca. Uhum. Porque eles eram moradores da Pedra Branca, então aí, todo mundo conhecia por Moçambique da Pedra Branca. Ela falou assim, não, esse grupo agora, né, foi assim, vai chamar Moçambique Esperança. Porque você formou o grupo aqui na Vila Esperança. Então, ela falou assim, o grupo vai chamar Moçambique Esperança. E é um nome bonito, hein, seu Daniel? Bonito. Bonito. Então, aí ela falou assim, e vamos lá na prefeitura. E você vai lá na prefeitura e nós vamos conversar com o prefeito lá. A respeito do grupo. Aí vim. Era João Bueno na época, né? Era um prefeito muito bom. Uhum. E ela falou, prefeito, o Manuel está fazendo um trabalho muito bom. Uhum. Ela falou assim, gostei muito do trabalho que está fazendo. E vamos dar apoio para ele. E ele falou, vamos. E já falou, o que você precisa? Aí a Zulene respondeu, não, ele vai precisar já de uniforme para esse. Nós temos que já fazer um uniforme para esse, para o grupo. Uhum. E depois dar apoio também com o transporte para ele sair e apresentar. Ah, é o que precisa, né? É. Mínimo, aí, né? Aí ele falou, tudo bem. Tudo bem. Aí já mandou fazer o uniforme para nós, né? Uhum. Fez o uniforme, aí já... E falou assim, tudo bem, pode ficar tranquilo que você vai ter carro para todo lugar que tiver apresentação, eu vou arrumar o carro para você. Ele apoiou. Apoiou. E foi mesmo. Que bom. Aí já mandou fazer, né, a roupa. Deu até o sapato, tudo ele deu. Ah, que beleza. É, tudo. Deu, uhum, completo. Uhum, uhum. Aí também, né, nós fizemos a primeira apresentação no bairro do Souza. Ah, é? Dia 4 de janeiro de 2003. Eu comecei o grupo dia 9 de junho de 2002. Uhum. Eu comecei o primeiro ensaio que eu fiz com a criançada. Uhum. E continuei ensaiando. Duas, três vezes por semana a gente ensaiava à noite, a gente trabalhava o dia, né? E à noite eu vinha ali ensaiar, porque a criançada era todo morador dali mesmo. Sim. Uhum. Então aí foi, né? Que legal. E seu Manuel, me conta uma coisa, porque a gente vê, né, tem essa coisa do uniforme, das fitas, do bastão, do chapéuzinho, né, daquele, como é que chama? Na chata, chapéu, né? Na chata, gorrinho. Gorrinho, gorrinho. É. Conta pra gente o que é, por que tem essa vestimenta, qual que é a história do Moçambique? Moçambique, a origem dele é africana. Então, tem o nome de dança do Moçambique, por via que o país lá que tinha o nome de Moçambique, país na África. Uhum. Então, o país que tinha o nome de Moçambique. Como lá o pessoal de lá fazia, dançava essa dança em louvor a São Benedito. Uhum. Era o santo que eles adoravam. Então, eles faziam a dança em homenagem a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Então, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário são os santos... Protetor do grupo. Protetores do grupo. É, isso, então, uhum, a gente leva na bandeira São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, que é o santo que, né, protetor do grupo. Aí como veio gente de lá, desse país aqui para o Brasil, trouxeram essa cultura para cá. Então aí tem o nome de dança do Moçambique. Aquele gorrinho, uhum, a gente usa como se fosse a coroa de São Benedito. O manto. Nós usamos aquele mantinho vermelho. Então, representa o manto de São Benedito, do rei São Benedito. A fita, também vermelha, representa São Benedito. A fita azul, representa Nossa Senhora do Rosário. E o bastão, né? É para marcar o ritmo né, da dança e então por causa disso que a gente usa o bastão. Que legal. E aí desde 2003, então, né, vocês têm se apresentado em diversas festas. Diversas festas. Então, é importante, por exemplo, pelo município, até nós não estamos tendo um bom apoio aqui do prefeito, não. Tem lugar que eles arrumam carro para a gente ir, mas tem outro lugar que eles já não arrumam. Uhum. Até estamos com convite para ir lá em Guará, agora 16 de outubro, já falaram que não vai arrumar o carro para a gente ir. Guará é um município super importante, né? É uma festa muito grande, que é aniversário de 200 anos do Frei Galvão. Então vai... Os grupos do Vale do Paraíba vai tudo. De vai Moçambique? Tudo lá. É. Vão todos os grupos? Vai todos lá. E o nosso não vai? E o nosso, nós temos alguma falta de carro aí. A gente não cobra para fazer a apresentação. Uhum. Então a gente vai, a alimentação eles dão. Né? Uhum. Uhum. Então lá, a festa lá, a gente tem alimentação. Uhum. Mas não é assim que a gente... E vai ganhando, não. Ganhar dinheiro, não. Não tem como ganhar. Mas estamos com essa dificuldade que não vamos ter o carro para ir. Seu Manuel, mas me conta uma coisa. Tem outra manifestação tradicional aqui de Monteiro Lobato? Tem. Quem que tem? É vocês, do Moçambique e quem mais? Então, é Moçambique e o Catira, que é nós mesmo que faz também. A Catira é o senhor que faz também? Eu também. Aí quando eu falei que eu ia formar o grupo de novo... Os dois riram muito de mim, mas riram demais. O meu irmão chegou a falar para mim que eu nem assobiar eu sabia. Como que eu ia formar um grupo se nem assobiar eu não sabia? Falei, eu não sei assobiar, mas formar um grupo eu vou formar. Falei, se eu achar quem, já achar companheiro para... Eu falei, vou formar um grupo sim. E eles riram muito de mim e falaram, ah, só depois que eu ver... Mesmo para me acreditar. Ah, não forma, de jeito nenhum, não forma. Ele é tocador no grupo, ele não sabe nada de como que vai formar um grupo. Falei, e eu aguentei firme, vou formar o grupo sim, se eu achar companheiro, eu vou formar. E formou? Formei. Formou e agora... Aí no caso, quem tocava, né, de trato de caixa, quem tocava o instrumento da caixa no grupo era eu. Uhum. Ele falou assim, como que... Ele falou assim, o único tocador de caixa que tem aqui é você. Saber cantar você não sabe. Nem subiar você não sabe. Então, não forma. O que precisa para formar um grupo de Moçambique? Então, é caixa, pandeiro, pode ser até duas caixas, um pandeiro, uhum. Então é o instrumento que nós usamos. São... E os bastões. É. Uhum. Aí o resultado, aí eu fui na Vila Esperança, né, que bastante criançada lá, aí primeiro eu convidei esse companheiro que é o Palito, que é o tocador de pandeiro, e também tinha até pouco conhecimento com ele na época. Aí eu perguntei para ele se ele tocava algum instrumento, ele falou, você toca, uhum. Pandeiro, desde criança, ele é baiano, ele veio da Bahia. Ele falou assim, lá na Bahia eu acompanhei muitos grupos de forró lá, então aprendi a bater pandeiro desde criança. Aí ele falou assim, para quê? Está precisando do tocador de pandeiro? Eu falei, não, é que eu estou querendo ver se eu... formava um grupo de Moçambique de novo, que acabou, e eu falei assim, eu participo disso aí desde criança, eu falei, eu não queria parar. Aí eu falei, ah, tudo bem, pode contar comigo no pandeiro. Eu falei, tá bom. Aí falei com outro lá para aprender, bater a caixa. Aí ele falou assim, ah, mas eu não... E por nome de Gildo. Aí ele falou assim, ah, mas é coisa que eu nunca fiz, eu não acerto. Eu falei, não, aprende. Aí marquei com ele foi em casa, eu tinha a caixa lá, e toquei para ele ver, e aí passei para ele, ele pegou, eu falei, não, vai dar certo sim. Aí marcamos o dia, E aí, primeiro, depois disso aí, né, já ajeitei as pessoas para tocar, eu fui conversar com as crianças. Uhum. Ah, eles ficaram tudo animados, né? Ah, é? Ficaram tudo animados. E aí marcamos o dia, juntou a criançada lá e começamos, dia 9 de junho de 2002. Aí começamos a fazer o ensaio. E aí, vamos ensaiando, quando foi... Lá tem o Zé Braga, trazia um grupo de Folia de Rei, todo ano lá em tocar lá no Souza, né? Uhum. Aí ele também convidou nós para ir lá. Convidou eu para mim com as crianças lá também, fazer o Moçambique lá. Aí até foi o filho da Noemi que levou nós, o Arthur. Uhum. E levou nós lá no Souza lá. Aí apresentamos lá no Souza, foi a primeira apresentação que nós fizemos depois da. Fora dali da Vila Esperança. Uhum. Nós só ensaiávamos ali, depois nós fomos lá, apresentamos lá, e a turma gostaram muito, aí já foi. Tinha a Festa São Sebastião, o Arthur mesmo, que levou nós lá, era o festeiro também da Festa São Sebastião. Uhum. Já dançamos na festa dele, pronto, aí. Aí ficou todas as festas, a turma já convidava nós para ir. Já fomos no Revelando São Paulo em 2003, em julho, nós já fomos em São José dos Campos, da criançada. Já fomos em São Paulo em setembro. Que legal. E agora, o senhor, quando tem, agora vocês vão fazer o Festival da Mandioca, dia 3? 3. Dia 3 o senhor faz o Festival da Mandioca. E quais são as próximas apresentações? Porque agora o grupo, o senhor começou a ensaiar regularmente aqui no Centro Cultural. E no bairro do Souza também. Bairro do Souza. E aí tem mais gente participando, porque teve uma época que quase que não tinha gente participando, então, né? Então, o grupo estava quase parando por falta de companheiro. E o que aconteceu? Aí, até a Ana Gabriela, que foi que ajeitou esses companheiros lá no Souza lá. Então ela pôs não sei como é que fala, no. Fez uma chamada e a gente conseguiu essas pessoas lá. Aí foi que tinha gente pedindo uma apresentação e eu falei, eu não tenho companheiro para fazer a apresentação. Uhum. Ainda falei para ela. Eu comecei a fazer uns ensaios, falei com o pessoal lá do Souza. E eu falei assim, então dá mais um tempinho, mais uns 15 dias para mim. Para mim poder confirmar. Eu falei, eu vou fazer mais ensaio com eles. Se eu ver que dá para eles apresentar, eu confirmo. Sim. Aí eu fiquei até indo lá os dias de sexta-feira, eu ia lá, veio nos domingos, vim aqui, sim, né, para poder ter gente. Aí eu vi que dava para apresentar, eu confirmei com ela que nós ia. Então a primeira apresentação dessa companheiro aqui do Souza foi lá no. Foi lá no parque, da, né? E agora o senhor está conseguindo fazer a apresentação com mais ou menos quantas pessoas? Umas 10, está sempre tendo? Olha, a gente está no momento com 20 pessoas. De 20? Se reunir tudo, dá 20. Ó, que beleza. Mas não chega a reunir tudo num dia só, não. Um dia falta um, outro sim, dia aquele que faltou vai, e falta outro. Então, mas sempre aí umas 15 pessoas, sempre está. E me conta uma coisa, é importante, muito importante ter criança, não é? Por que que é muito importante ter criança? Porque é mais... Tem mais tempo de vida para aprender, é, né? Isso, não, é porque sempre uma criança aprender e continuar, quer dizer, que é uma esperança que não vai, que vai continuar o grupo, né? Agora, sim, ficar só pessoa idosa já é mais complicado, né? Sim, sim, sim. Então, sempre é importante ter criança no grupo. Até eu queria fazer um trabalho na escola, tem um projeto desde 2013, que a professora Cleide fez, uhum, esse projeto, para mim fazer um trabalho com criança na escola, até hoje não deram oportunidade para mim. Oh, seu Manuel! Eu! Eita, nós! Então passou pelo mandato da Daniela, os dois mandatos dela. Uhum. E a gente conta muito com o apoio da prefeitura, porque senão não tem como a gente sair. É. Mas a gente não tem esse apoio suficiente. Não é suficiente, né? Precisa ser mais cuidado. E ele prometeu na campanha dele que se ele fosse eleito, nós ia ter carro para ir em todo lugar que nós precisasse fazer uma apresentação, nós ia ter carro, só que não está tendo. Opa, opa. Olá, seu prefeito. Vamos ajudar aqui o Moçambique do seu Manuel, Moçambique Esperança, que ainda não perdeu a esperança. E, seu Manuel, me fala uma coisa, me fala das cantigas do Moçambique. Vocês cantam sempre para São Benedito? Todas as cantorias sempre é em louvor a São Benedito, Nossa Senhora. O senhor não canta uma para mim, de cada? Um pedacinho das que o senhor mais gosta? São Benedito. Então, vou cantar uma aqui de Aparecida. Tá. Na cidade Aparecida tem três igrejas bonitas. Duas de Nossa Senhora e uma de São Benedito. Na cidade Aparecida tem três igrejas bonitas. Duas de Nossa Senhora e uma de São Benedito. Então todas as músicas que a gente está falando no São Benedito, ou Nossa Senhora, ou então a gente vai numa festa aí de um outro santo, a gente vai cantar um verso falando naquele santo. Ah, entendi. É. E seu Manuel, você inventa as músicas ou você aprende ouvindo? É, muitas são eu mesmo que faço. Você faz. Ah, tem uma do passarinho que eu acho tão linda. Hã? Essa o senhor fez? É, do passarinho foi o que... Canta do passarinho pra mim, por favor. Eu vou lembrar bem como é que é. O passarinho verde que canta bonito, canta em louvor ao Rei São Benedito. Também Nossa Senhora que está nesta bandeira, ela é a nossa mãe e nossa padroeira. Essa o senhor fez? Eu que fiz. Ah, que linda. Tem outra aqui que também eu que fiz. Santa Cruz é a cruz bendita onde Jesus fez a morada. Onde o cálice, o vinho, o pento, tá a hóstia consagrada. Isso aí eu que fiz também. É? Tem alguma que o seu pai que fez? Tem. Qual? Conta, canta pra mim. Chavinha do céu, chavinha da glória, chavinha de ouro de Nossa Senhora. Chavinha do céu, chavinha da glória, chavinha de ouro de Nossa Senhora. Esse é dele lá. A rolinha voou, caiu pena da asa. Deus é Pai, Deus ajude, Senhor dono da casa. A rolinha voou, caiu pena da asa. Deus é Pai, Deus ajude, Senhor dono da casa. Isso é bonito. Então, né, você perguntou das apresentações que a gente tem, a gente está com uns pardelos marcados. Uhum. Nós temos agora, domingo agora, depois de amanhã, no bairro do Mirante, ali na. Pra cá do Alto da Ponte, ali na entrada do bairro dos Freitas. Então nós vamos apresentar na festa de São Lourenço. Que beleza. Dia 28. Dia 3 nós vamos no bairro do Souza. Sim, o senhor gosta do bairro do Souza, né? Festival do Tamandioca. E dia 4 nós vamos comemorar um aniversário do companheiro nosso. Esse companheiro aprendeu com meu pai. Então ele vai fazer parece que 84 anos e está dançando ainda. E ele aprendeu com meu pai. Uhum. Há muitos anos já, né? Que ele aprendeu com meu pai, há mais de 50 anos que ele, né? É Domingos Nunes. Uhum. Mas é conhecido por Manuel também. Então aí dia 4 nós vamos na casa dele. Dia 10 nós vamos lá na Casa de Cultura de Zé Mira. 7 horas da noite nós vamos fazer uma apresentação lá. E domingo, dia 11, aqui na festa aqui da Padoeira. Na festa aqui da cidade? É. Ah, que beleza. Então, meio-dia nós estamos apresentando aqui. O Grupo Esperança, em 20 anos que está no comando meu, uhum. O grupo já apresentou 400, e 79 apresentações. Nossa senhora. Não é pouca coisa, não. Não é. Tem que respeitar. É. E, então, estou levando todo marcado. Cada apresentação que eu faço, que o grupo faz, eu anoto no caderno lá. Então, por causa disso que eu sei quanta apresentação que eu fiz, porque estou levando tudo marcado. Tá bom. Obrigado, seu Manuel. De nada. E até já. Eu que agradeço. Depois você me conta. Seu Manuel também é um catireiro, né? Isso. Depois, a próxima vez a gente faz, você me conta da catira. Tá bom. E depois, na próxima, o senhor conta que, além de Catira e além de Moçambique, o que o senhor fez da vida toda? Tá. E essa cena o senhor não contou. Obrigada. Vou mostrar pra ela. Ela vai mostrar? Tem? E para terminar essa entrevista, a gente vai ouvir um pouquinho do Moçambique Esperança numa gravação que foi feita pelo Chico Abelha. Muito grata a todas, todos e todes pela escuta. Esse foi mais um programa Ondas no Ar, uma realização da Associação Portal Sem Porteiras, e até a próxima. Vai segurar um pouco, peraí.